Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Manafix Podcast, episódio de número 17. Hoje no Manafix Podcast, nós vamos falar sobre os GPs do fim de semana Modern, que aconteceram, surpresa, no último fim de semana, sobre o anúncio do anúncio para os produtos da Wizards de 2017 e também o Mundial de Magic, o Worlds. O Manafix Podcast é um oferecimento da loja Manafix e do site manafix.net. Hoje no podcast nós temos a presença de Thiago Jaquelli. Olá, sejam bem-vindos. E Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. Completando a mesa, estou aqui eu, o Tomás. Vamos começar a falar de Modern, esse formato super bem definido, onde alguns poucos decks dominam. Só que não. A gente teve um GP em cada continente, praticamente. Um GP na Ásia, um GP na Europa e um GP nas Américas. Todos Modern no último fim de semana. O que ficou claro é que qualquer coisa pode ganhar no Modern de hoje. Tá correta essa afirmação, Fadinho? Perfeito. Uma só está perfeito. O formato extremamente diverso. O deck mais popular não chega a 10% do metagame. Então, a quantidade de decks é tão grande que você realmente só precisa jogar muito bem com seu deck para poder ganhar um torneio. Num formato tão diverso quanto esse, a gente vai falar um pouco de alguns decks. Também tem um elemento de sorte, não sorte no sentido de a pessoa ser sortuda, porque isso não existe, mas sorte no sentido de, naquele torneio, você acabar não pegando outros decks que são bons contra o seu. Eu acho que é exatamente isso. Se você der sorte de pegar os matchups certos, você tem um caminho bem mais fácil. E isso é mais fácil de acontecer do que nos outros formatos, porque são tantos decks que existem que você pode jogar 5 torneios sem repetir um adversário. E essa é a grande razão de por que os profissionais não gostam desse formato, porque como é muito diverso, é difícil você preparar o seu deck para ganhar do metagame esperado, porque não tem metagame esperado. É tudo muito possível de se jogar contra. Montar um deck de controle é impossível, né? Sim. Sim. Apesar de que, entre todos esses decks que fizeram o top 64 em todos esses GPs, tem alguns. Teve um UW Control, que fez um top 8, eu acho que na China, e tem um outro que fez um top em Lille, top alguma coisa. Mas você vai ver que os decks de controle nesse formato, como o Jund, por exemplo, é um deck de controle. Eles todos são montados em volta de cartas que são extremamente versáteis, que podem responder quase qualquer coisa, como Thoughtseize, Inquisition of Kozilek, ou Remand, Mana Leak, cartas que são extremamente versáteis para que você não precise usar uma resposta específica para cada matchup. Eu acho que usar uma carta específica para um matchup específico é você desperdiçar o slot do seu deck, porque você pode simplesmente não pegar nenhum adversário e ficar uma carta morta no seu sideboard ou qualquer coisa assim. Outra coisa que eu acho é que eles podiam agrupar os decks, tipo, decks super agro. Tipo, botar o Death Shadow e o Affinity no mesmo. Apesar deles atacarem com armas diferentes, esses são os decks agro do formato. E, tipo, esses são os decks. Tipo, senão vai ficar um metagame breakdown que é tipo 5% de cada deck e tem 40 decks diferentes. Que é o que aconteceu, né? Mas o problema é que quando você fica nesse nível macro de arquétipo que você falou, tipo agro, controle, combo, deck de cemitério, etc., não são decks que têm respostas parecidas do formato. Não são decks que são hateados pela mesma coisa. As respostas para esses decks são diferentes e eles atacam de um ângulo geralmente diferente um do outro. Mas pelo menos para ter uma ideia um pouco mais ampla e comensurável do que está acontecendo nesse formato. Você é uma dessas pessoas que acha que o Death Shadow é um agro? Não, ele é tipo um combo, né? Mas como ele precisa de bichos, ele entra meio que um infect. Ele entra meio que na categoria do infect. Ele é uns 70% combo e uns 30% agro quando o combo não funciona. É, ele é um combo que você consegue fazer as criaturas e ganhar se seu plano de combate der errado de alguma forma. É um combo que acontece de precisar de criaturas no meio. Que é o estado do Magic, né? É, se você É. for olhar as cartas-chave da maioria dos decks, até de alguns decks combo, elas são criaturas. Vai pegando no dedo alguns decks, tipo Ad Nauseam, Storm, Pyromancer Ascension, que não são decks centrados em criatura Tron, etc. E é engraçado que até um deck de controle. O Jund, eu acho que talvez seja o deck de controle mais no sentido tradicional dele jogar cartas muito boas e versáteis e ter o mínimo de card advantage para ganhar o jogo, ou Sim. tempo advantage com algumas coisas tipo Tarmogoyf, mas o próprio Jeskai Control, ele é mais um deck que usa os elementos de controle para ganhar o tempo mínimo necessário para ele fazer Nahiri subir até a ultimate do que realmente controlar o jogo. É exatamente o problema das respostas que a gente acabou de falar. O porque você não consegue responder todos os decks do formato, você não consegue montar um baralho que com certeza controle o jogo em todos os matchups que você vai enfrentar, ou na maioria dos matchups que você vai enfrentar, porque são respostas muito diversas que você precisa. Então, o que esses decks control do formato fazem é atrasar o seu oponente o máximo possível para poder fechar o jogo com cartas como Tarmogoyf ou Nahiri. É, para fechar o papo de Modern, a gente falou dos decks, mas a gente não mencionou os vencedores e vou falar numa ordem que deixe a história mais legal para o final. Mas em Guangzhou, na China, a gente teve o Alberto Sloth, que venceu pilotando Grixis Delver. Já em Lille, a gente teve Messiah Burger, que ele ganhou de Infect. E fechando a rodada, o GP que foi na América do Norte, em Indianápolis, foi vencido pelo Brandon Burton, jogando de Naya Burn, com vários raios direcionados ao oponente no último jogo, Mais e precisamente cinco. mais precisamente cinco raios, o que é engraçado você falar, né, dado que no Constructed você usa quatro off de cada carta no seu deck. E o interessante é a história de superação da vitória do Brandon Burton, é que ele é um cara já muito conhecido no Magic Online. O nickname dele é Sanddog MTG. Já teve vários resultados altos no Magic Online, inclusive que tinham classificado ele para o Pro Tour e etc. Ele foi bem no Pro Tour, não lembro qual, acho que foi um Pro Tour retrasado, ele quase fez top 8. Battle for Zendikar, ele fez top 32. Ele estava em contention, se não me engano, até a última rodada. É, ele perdeu a Winning pro top 8, se ele ganhasse ele fazia top 8, como ele perdeu ele ficou no top 32. Sim. E agora ele acabou tendo o primeiro título Premier dele, e a história de superação dele é que o Brandon Burton, ele tem paralisia cerebral, que limita bastante os movimentos do corpo dele. Ele já teve que fazer uma operação de coluna, de espinha, então ele tem os movimentos muito limitados, ele precisa de uma cadeira de rodas, precisa locomover, e ele joga com a mãe dele nos torneios presenciais, né? Ele tem esse outlet do Magic Online para, em casa, ele se conectar e ter essa atividade na qual ele é completamente independente, mas para jogar Magic físico, ele vai aos torneios com a mãe dele, a Elizabeth, que manipula todas as cartas para ele, enquanto ele só toma as decisões e aponta para ela o que tem que ser jogado. Sim, eu acho legal, já vi outras pessoas discutindo e questionando por que que não é um juiz que faz isso. Eu acho muito legal, ser a mãe dele que faz isso. Eu acho incrível. Faz a história ficar ainda mais interessante, e assim permite a mãe dele participar de uma coisa que Hoje não se pode nem mais chamar de hobby, porque ele já é um pro player, teoricamente, né? Mas participar de alguma coisa muito importante na vida do filho dela de uma maneira que provavelmente ela nunca imaginou que poderia. E aí acabou que dessa vez foi até o final, ele jogou um GP grande em Indianápolis e levou o título lá com seu Goblin Guide e seus raios com o oponente de alvo. É, quem quiser saber mais da história dele, tem um artigo mais antigo que fala de como é a experiência dele, da mãe dele em torneios. É um artigo no site da Wizards mesmo, do Corbin Hostler. A gente pode colocar nas notas do episódio. Mas, enfim, uma história totalmente feel good aí do GP de Modern. E só para também não deixar de mencionar em relação ao metagame, duas coisas. O Frank Karsten, o Fadinha, achou no Twitter um conteúdo bem bacana que ele publicou, uma planilha com a quebra de metagame de todos os decks que fizeram top 64 no fim de semana. Então ele combinou aí quase 200 decks juntando os três GPs. E a conclusão interessante é que nenhum deck do top 64 ocupa mais de 10% do formato. Uma outra coisa interessante também é meio que eu não sei se eu posso dizer ressurreição, mas a ascensão, a recuperação dos decks de Eldrazi, né? O Fadinha tinha comentado um pouco o que tem de interessante nos bons resultados para um formato tão diverso como esse, mas para um certo nível de popularidade do Ban de Eldrazi, que tem praticamente 9% do metagame. Esse deck já há algumas semanas, umas duas, três, vem aumentando bastante de popularidade no Magic Online e também no, nos torneios IRL. A razão específica de por que ele está aumentando de popularidade eu ainda não tenho certeza, mas eu tenho algumas pequenas razões que podem ajudar ele a ficar mais popular e provavelmente a razão de por que ele está mais popular é uma mistura de todas essas coisas, como por exemplo. Os decks que ficaram mais populares antes dele, que antes não eram populares, tipo Dredd ou Suicide Zul, Death Shadow Aggro, e o Jund, que também é um deck que ele sempre foi muito popular e continua muito popular. Todos esses decks são matches razoáveis para bom, para o Ban de Eldrazi, porque ele tem maneiras muito fáceis de lidar com o combo do Death Shadow Aggro. Ele tem muitas removals e spellkites, então é muito difícil você combar contra ele, e as criaturas são maiores do que as criaturas do Death Shadow Aggro, tirando o Death Shadow em si, elas autoclasseiam todas as outras criaturas do Death Shadow Aggro e o cara não consegue combar por causa dessas cartas que eu falei antes. Então, essas duas coisas juntas fazem um matchup difícil para o Death Shadow. O Jund, ele é ruim contra o Ban de Eldrazi, porque a maioria das criaturas do Ban de Eldrazi faz um 2 por 1. Como Thought Not Seer, Matter Reshaper, Reality Smasher, nenhuma das criaturas você consegue lidar completamente sem perder algum recurso no processo. Nem que seja só card selection com o Thought Not Seer. E como Jund é um deck, como a gente já falou anteriormente, o Jund é um deck de control, ele não consegue lidar com muitos 2 por 1s ou simplesmente com perda de recursos assim. Tão facilmente contra os decks combo. Então ele acaba ficando para trás no, na maioria dos jogos. E o Dredd é um deck que ele não mata muito rápido. E ele não interage em absolutamente nada com o Ban de Eldrazi. E o Thought Not Seer e o Path to Exile, que são cartas que o deck usa frequentemente, elas exilam cartas, elas não descartam, elas não colocam no cemitério. Então elas são perfeitos para usar contra a estratégia do Dredd. E como o Dredd não mata muito rápido, o Bunch, ele consegue ganhar do Dredd antes do Dredd conseguir executar o gameplay dele, que é montar um board enorme com um board enorme com um grave enorme, com as criaturas que voltam do grave e as cartas que tombam o deck. Então, por causa desses três matches, provavelmente deve ter mais, que eu simplesmente não tenho conhecimento suficiente ainda para dizer. Mas, por causa desses três matches, o Bunch Eldrazi estaria muito bem posicionado no metagame. E, por causa disso, ele estaria subindo de popularidade nessas últimas semanas, culminando nesses GPs, nesses últimos três GPs dessa semana, em que ele teve a maior popularidade dos últimos meses. É curioso você comentar também da vantagem dele sobre o Dredd, que o Dredd ele não é de nenhuma forma um deck que está no topo do formato, e raramente está. Só que no, na história do Modern e até no, na história do Extended antigo, o Dredd sempre foi o deck que era um termômetro do formato. Você pode até correr o risco de não preparar o seu deck contra Dredd, mas se você. E aí você não pega nenhum Dredd, você vai muito bem. Tem até uma chance marginal adicional de ganhar o torneio. Mas se você pegar o Dredd e não estiver preparado, você vai perder. Especialmente porque todo deck normalmente perde o game 1 para o Dredd. E o Bunch Eldrazi, com a presença de algumas cartas que você mencionou, parece que não é o caso. Não é uma autoderrota para o Dredd. É, o Dredd desse formato é diferente dos Dredds que você está falando dos formatos anteriores. Os Dredds que você está falando eram combos muito bem definidos, que você simplesmente colocava vários zumbis na mesa e ressuscitava uma criatura muito grande e ganhava o jogo porque você ficava muito na frente por causa disso. O Dredd que existe no formato hoje em dia, ele é mais um deck de valor. Ele é um deck que ele usa o cemitério como recurso recursivo, que nunca acaba, as suas criaturas elas nunca morrem, que quando elas morrem elas voltam. E as suas cartas nunca acabam, porque você basicamente compra mais de uma carta, você compra mais de uma carta em média por turno quando você dá Dredd. Então, esse deck é mais ele é mais feito para ganhar de baralhos como o Jund, que são baralhos feitos para responder o que o seu oponente tá fazendo, do que para ganhar de decks que combam rápido, como o Infect ou o Death Shadow Agro, que o Dredd simplesmente não teria nenhuma resposta muito específica para poder ganhar e não seria rápido bastante também. Esse Dredd é meio que um Dredd agro, assim, você coloca 9, 10 de poder no turno 1 ou 2 na mesa. É, ele tem algumas mecânicas ainda do Dredd antigo, né? Só que ele não é tão degenerado, não, ele não vai dar Flaming King Zealot no turno 2 com 10 zumbis na mesa. Isso. O motivo de por que o Dredd Return ainda é banido nesse formato é por causa disso. O Dredd, ele era um deck com o Dredd Return que ele combinava os dois fatores de ser um combo rápido, que você consegue ficar na frente do seu oponente muito rápido no jogo, em turnos muito cedo, e que ele não consiga mais voltar, ao mesmo tempo que você usava recursos que eram impossíveis do seu oponente de interagir com, como o cemitério e essas criaturas que vão e voltam. Esse deck não tem o Dredd Return, então ele dificilmente fica na frente muito rápido. Isso que o Jaqueline acabou de falar, que o deck coloca 9 de poder na mesa no turno 1, é extremamente raro. É muito difícil isso acontecer, porque para isso acontecer você teria que milar exatamente as cartas perfeitas num Golgari Grave Troll. E você tem que comprar exatamente a carta que descarta e compra no turno 1 e o Grave Troll na sua mão. É muito, muito raro você colocar um número de poder muito grande na mesa nos turnos 1 e 2. O deck realmente ele é bom porque ele é muito difícil de interagir com as cartas dele. Você não consegue matar as criaturas porque quando você mata elas voltam. Você não consegue anular as spells dele porque ele quase não faz spell. A maioria das ações que ele toma no jogo são habilidades. E ele ficou mais forte agora com o zumbi de Shadows of Innistrad, Prazo que é o de Prazo de Amálgama. É, exatamente. É, eu acho que esse amálgama era a coisa que faltava para fazer esse Dredd acontecer. É, porque você faz um terreno, e daí você volta o Bloodgash, e o Bloodgash faz voltar o amálgama. Sim, o Amalgam, ele é aquela criatura a mais que faltava para você ter um número suficiente de criaturas no baralho que voltam do cemitério para que seja consistente o bastante para que você consiga manter uma board sempre que o seu oponente mate seus bichos ou então sempre que você milhe um número suficiente de cartas do seu deck. Era isso que eu ia mencionar. Ele é a redundância que o deck precisava. Exato. E o Rally the Peasants faz mais ou menos o papel que o Flame King Zealot fazia no passado. Sim, só mas... Só que você não joga ele de graça, como você jogava joga o Flame de graça, King Zealot. Muitos decks nem usam essa carta. É, e quando usa é one-off também. Chega de Modern, né? Ou pelo menos chega de Modern até 4 rodadas no fim de semana, quando a gente falar do Worlds. Antes da gente falar do Worlds, a gente vai falar de uma prática de marketing da Wizards que eu particularmente adoro, para não dizer o contrário, que é o anúncio do anúncio. A Wizards lançou um artigo hoje, que o título do artigo é dia de anúncio, 31 de agosto de 2016. Só que, na verdade, o artigo é uma lista de tópicos com anúncios que ainda vão acontecer. E como a Wizards vai estar presente na PN Arcade Expo, que é a PAX, um evento de games em Seattle, que acontece nesse fim de semana e que vai ser o palco do Mundial de Magic, esses anúncios vão acontecer durante o evento, né? Mas hoje ela lançou uma lista das 7 coisas que ela vai anunciar nesse evento. Algumas são, imagino, mais interessantes para o nosso público do que outras, né? Mas, enfim, Wizards, por favor, se vai anunciar, anuncie alguma coisa. Não faça anúncio do anúncio. O que, que vai vir por aí na semana que vem que a gente pode ter alguma coisa para falar? Amonkhet, que é a nova expansão com um tema egípcio, centrada no vilão Nicol Bolas, que vai ser lançada em abril do ano que vem. É uma coleção legal no Standard, então vai afetar os formatos que a gente mais cobre aqui no Manafix, Standard, Modern, Draft, Selado, etc. Alguma coisa para comentar sobre a Monket? Como não tem nada ainda, eles só anunciaram que vai ser no Egito, a gente só pode falar sobre o Flavor, né? Eu acho que vai ser legal a gente ter um... Vai ter um Standard que vai ter a Índia, que é um Kaladesh, e o Egito, né? Tipo, eles tinham que fazer um Oriente Médio e poder linkar os dois, tipo, fazer um Arabian Nights 2. Verdade. Eu sempre gostei desses temas egípcios, então eu acho que em quesito de Flavor eu vou gostar dessa edição. Eles estão fazendo Flavor, que pelo menos no bloco de Innistrad, eles acertaram em cheio, assim, tanto no Flavor como um todo, como na interação das cartas com o Flavor que acontece nos torneios, né? As duas cartas que tiveram mais impacto no Pro Tour Eldritch Moon foram a Liliana e o Eaku, que são exatamente os dois personagens principais da história de Eldritch Moon, né? Então, parabéns para a Wizard. Eu e muitas outras pessoas que não são muito ligadas no Flavor, tipo, repararam nisso. Tipo, eles acertaram tanto que até quem não é muito ligado começou a reparar que deu certo o Flavor. É, só discuto se a Liliana foi mais impactante do que algumas cartas, tipo Deep Fiend, mas enfim, vocês têm razão. E o Deep Fiend também é um Eldrazi, né? Então... É, Eldrazi contra Liliana. Exatamente. Até para ser a segunda carta mais impactante da edição, tem uma briga entre Eldrazi e Liliana. Acho que a última vez que eu vi um Flavor acertar foi a Elspeth que matava o Lucranos. Mas aquele ali acertou até demais, né? O Aspet dominou aquele Pro Tour. Sim. E matou muito pro Lucranos. Qual Pro Tour foi esse? Foi o Jorney Tunix, eu acho. É. Jorney Tunix. Perfeito. E beleza, a gente vai saber mais no ano que vem, né? Quando esse bloco aparecer. Esse ano a gente ainda tem mais. Peraí, eu estou dizendo aqui no piloto automático. A gente tem mais uma coleção no bloco de Eldrazi, né? Que Próxima é é Kaladesh a já. próxima Kaladesh. Já sai daqui a 3 semanas? Sim, pré-release é o último fim de semana de setembro. Kaladesh é standalone ou vai ter um Dois, bloco em três. volta? É, Kaladesh já vai sair agora e o Winter Revolt vai sair em fevereiro. Então é o schedule normal. Eles deram uma ligeira modificada nas datas do pré-release do Amon Kett e do Hora da Devastação, que é o próximo. Essas datas um pouco modificadas são para refletir e ajustar que os blocos agora são só duas coleções, né? Então a segunda coleção fica um pouquinho mais de tempo do que em relação ao que era antes. Andando um pouco mais dos anúncios, vai sair um outro Arch Enemy, que é o formato que a Wizards criou para jogar um contra dois, ou um contra X, dependendo de qual Arch Enemy, como as pessoas adaptam. E esse vai ser o Arch Enemy Nicol Bolas, que vem aí junto com a chegada do Nicol Bolas em Amon Kett também. É, não é um formato que eu jamais vi alguém jogando numa loja no Brasil. Eu também não. Eu Mas também nunca vi. eu imagino que as pessoas tenham interesse. Em julho vai ser lançada a segunda edição no bloco de Amonkhet, que é a Hora da Devastação. E o que tem, que a gente tem de informação? Nada, né? A gente não tem nenhuma arte, Nem arte. Só o nome mesmo. nenhum conceito, só o nome, e o tagline de Hora da Devastação é Unleash Your Endgame, ou seja, solte o seu jogo finalizador, que sei lá o que isso significa, se vão vir algumas criaturas gigantes ou algumas cartas pesadas. Pelo anúncio do deck que eles fizeram tudo junto, que vai sair logo antes, Mind versus Might, né? O Might deve ser bichos muito grandes, que deve ser, pode ser o tema da Hora da Devastação. E esse Mind aí, você acha que é alguma coisa a ver com Jace? Alguma outra entidade? Mind pode ser o Nicol Bolas, né? Que também vai estar, tá, né? Pode ser o Nicol, apesar dele já ter aparecido num dual deck, né? Pode ser coisas em volta, pode não, como não tem nome de ninguém, pode ser daqueles dual decks que não tem Planinautas como tema, mas pode ser alguma coisa relacionado no flavor relacionado ao Nicol Bolas. Especulação, né? É só especulação, Então, a gente não tem, a gente só tem nomes e datas, né? Tipo, o que a gente faz de melhor é. Em junho vai ter o Commander Anthology, para quem joga Commander ou quem quer começar no Commander, acho que faz mais sentido, porque são quatro produtos já lançados no passado, que são direcionados ao público do Commander, todos empacotados numa única embalagem. Vai ser o Heavenly Inferno, Evasive Maneuvers, Guided by Nature e Plunder the Graves, tudo junto, incluindo outras coisas que jogadores de Magic valorizam mais do que cartas, como dadinho, token e etc. Só faltou o playmatch. Um outro que eu acho que pode ter um pouco mais de interesse pra gente, que é o Modern Masters 2017. Terceiro Modern Masters já? agora a gente tem um padrão que o Modern Master está sendo ano sim, ano não, né? Teve 2013, 2015 e 2017. Todo ano ímpar Modern Master. Esse eles colocam que vamos ter cartas dos core sets, que são as edições básicas, entre oitava edição e M14, e das expansões entre Innistrad e Retorno à Ravnica. Innistrad tem umas cartas. Tem, por exemplo, Liliana do Véu. Eliana, É tem o possível. Snapcaster que só saiu promo depois, né? Snapcaster, verdade. É possível que alguma dessas cartas apareça? Eu acho que é provável que pelo menos um desses dois apareça, né? Em qual edição que as lentes duplas de Ravnica foram reeditadas? Foi em Return to Ravnica. É possível também que isso esteja no Modern Masters, vocês Eu acham? acho que sim. Apesar de que o preço delas ainda está sob controle, né? Não está absurdo. Então, mas até ano que vem não se sabe. Provavelmente as pessoas vão segurar o preço esperando que saia. E se não sair, aí o preço delas pode explodir. Mas assim, é possível que saia. Outras coisas, eles aproveitam esse Modern Master para colocar outras coisas de Commander também, de, sei lá, Árvore 013, ou coisas engraçadas que o pessoal do casual e do Commander gosta também, e para completar os drafts, né? É, eles não podem só printar cartas super poderosas de Modern para poder diminuir o preço dela para as pessoas, porque eles têm que criar um formato limited aceitável, né? Sim, mas por raras e míticas tem um impacto bem menor, né? Sim, exatamente. Eles têm um limite de quantas cartas que eles podem botar. Alguém fez uma enquete das cartas que são desnecessariamente caras e que possam voltar em Modern Master, tipo Prison Canopy. Joga pouco e vale muito. Normalmente raras de Future Sight. Uma das cartas que sempre, que com certeza vai voltar, porque ela sempre volta, é o Tarmogoyf. É, tem que ficar lançando o Tarmogoyf a cada 2 anos para poder segurar e não explodir nesse preço. É, senão vai para R$ 2.000. É, para quem não entende, por que Future Sight, essa edição que é Visão do Futuro, ela foi uma edição pequena, era a terceira edição, se eu não me engano, do bloco de Time Spiral, né, Espiral Temporal. Então ela tem uma tiragem muito limitada e tem algumas cartas que são muito usadas, né? A principal marco disso é o Tarmogoyf, né? Que não tem uma oferta grande no mercado e ele é uma carta muitíssimo usada no Modern. Tem decks, e até no próprio Legacy, tem decks que só geram mana verde para jogar um Tarmogoyf e aí usam esse mana verde por conveniência para fazer outras coisas. Como a gente sabe, o Tarmogoyf, inclusive, é uma carta azul que custa mana verde. Mas recentemente ele tem sido preto. É verdade. O Thoughtseize, o Inquisition of Kozilek e o Abrupt Decay fazem ele ter um relacionamento muito bom com o preto. Na nossa época ele era azul, né? Agora ele tá ficando mais preto. Não tem mais Force Spike, Counterspell. E tem Magos do Futuro, tem outras cartas assim, Magos do Futuro, o Nimbus Maze, que é o terreno azul e branco dual, todos de Future Sight. O Nimbus Maze ele teve um spike absurdo, do nada, assim, ele nunca jogou nenhum formato sancionado. Que essas cartas, elas, além de serem de uma edição que teve uma print run muito pequena, elas são cartas especiais daquela edição, elas são Future Elas Shifter. são do futuro, né? Então. Então, tipo, é como se elas já fossem míticas antes de mítico existir. Tô navegando aqui os rumores e as coisas que as pessoas dizem que precisam de controle de preço. Nobre Hierarca, Esse Voice. daí também acho que foi reprintado pelo menos uma vez nos últimos dois. No, sim, pelo menos um. Mas assim, o Nobre Hierarca e a Voice. A Voice é um pouco menos, mas o Nobre Hierarca ele é caro por demanda de torneio também, né? Faz 4 em múltiplos decks. O que não é um motivo ruim para ser reimpresso, né? O próprio Abrupt Decay que eu mencionei na história do Tarmogoyf. Apesar de o Abrupt Decay ainda estar com preço sob controle, é melhor garantir. Para falar a real, na verdade, eu acho que o Naboheira provavelmente é uma carta melhor do que o Tarmogoyf hoje em dia no Magic. No Magic moderno. Que você não precisa dessas. Não precisa que a sua carta sozinha faça o jogo todo para você. Então, Essa é uma afirmação forte. uma carta que ajuda as outras cartas e que é tão poderosa quanto o Naboheira, que deve ser mais sinérgico com o Magic moderno do que o Tarmogoyf. Pelo menos aqui a gente não tem medo de dar as opiniões fortes, né? Verdade, mas essa de que o Nobre Hierarca ele tem mais impacto no Magic moderno do que o Tarmogoyf foi interessante. Acho que é isso. Tem um outro produto que é um update ao Magic Puzzle Quest com conteúdo de Kaladesh, mas Eu, sinceramente. Ah, esses updates eles acontecem sempre e é natural. Tipo, a gente nem precisa anunciar. E Puzzle Quest não é uma coisa que desperta muito interesse, né? Não, eles estão até tentando, mas não estão sem sucesso. Eu baixei esse Puzzle Quest. Ele é, tipo, ligeiramente melhor que Candy Crush e menos viciante. O que nesse modelo de negócio significa pior. Sim. E que bom que eu nunca tentei isso. É, você não tá perdendo Também nada. nunca tentei. Vamos falar do Worlds, então? Eu vejo muito Magic como esporte de verdade, assim, tipo, vou ver o World, sei quem são as pessoas, e, tipo, tô esperando comprar uma cerveja e linguiça, sei lá, tipo, juntar a galera em casa. Eu tô nessa também. Se tivesse um encontro da galera para assistir o Worlds, eu assistiria numa boa. O primeiro Worlds que o Obama veio aqui em casa, a gente tava vendo desse tipo, cerveja, Worlds na televisão. Eu acho que e o Worlds especificamente é o grande showdown do tipo, é o torneio que se todo mundo tiver que escolher um torneio para ver, eu acho que é esse torneio, né? Só clássicos, teoricamente. É um torneio que só tem grandes jogadores. Ele va vale muito porque qualquer pessoa, qualquer leigo entende o que é ser o campeão mundial, né? Enquanto nem todo mundo entende quão importante é ganhar um Pro Tour. Mas campeão mundial é um termo que tem ressonância. E ele é pequeno, fácil de acompanhar tudo o que está acontecendo e todos os jogos são ótimos, né? Pelo menos no papel são ótimos. É claro que alguns jogos vão ser melhores que os outros e tal, mas é muito bom. E nesse formato de Worlds pequeno, que o Worlds antigamente ele era só mais um Pro Tour, basicamente, né? Basicamente era isso. Hoje ele já tem um formato bem particular, ele é bem restrito o acesso a ele, e a gente vai ter dois brasileiros no Worlds, né? O que deixa o negócio muito mais interessante. A gente tem alguém para torcer oficialmente. Tem duas pessoas, né? O PV e o Bolov. Inclusive com duas vagas garantidas para mais Pro Points na América Latina, e foram dois brasileiros que se classificaram. Outros nomes notáveis: tem o Owen, que foi o Player of the Year do ano, o Seth Manfield, que foi melhor do que praticamente qualquer outra temporada na história do Magic, menos a temporada do Owen desse ano. Sim. E ganhou o Mundial do ano passado também, só isso. Quem mais? Tem o LSV, Hall of Famer, né? O Lucas Blohond, quem a gente falou no, na cobertura do Pro Tour do Timon, que ganhou com preto e branco, controle. Alguns caras que a galera está acostumada a ler os artigos, o Reid Duke, né? E o Brad Nelson, outro também que escreve e a galera acompanha. O Mike Sixt também foi o Player of the Year dos. E ele também escreve uns artigos, né? Todos aqui escrevem artigos, né? Uns são mais populares que os outros, mas acho que todos. Tem Sim. bastante gente que escreve no Channel Fireball, né? Tem o Mengucci, tem o Sampardi. O Menguti faz uns vídeos bacanas também. O Márcio Carvalho, que muita gente conhece, que é um português, que ganhou por ter maior número de pontos em formato draft na temporada. Foi o Draft Master da temporada. O Constructed Master, se eu não me engano, é o calor do ano, o Oliver Till. E tem o Watanabe também, que acabou de Sim, ser. duas lendas entre os jogadores de Ásia-Pacífico, que os três maiores pontuadores foram todos do Japão, e os dois primeiros são dois caras lendários, né? O Shota Yasuoka e o Watanabe. Esse Hiroshi Tamada, ele não é tão conhecido, mas ele tá sempre fazendo ótimos resultados também, né? Ele foi o finalista do Pro Tour, Bato fazendo cá. Onde ele perdeu para outro japonês, que foi o Takemura, que também, por ter ganho aquele jogo, ganhou vaga. Sim, ou seja, o Isso. torneio é uma pilha de mestre do Magic. E esperemos que o streaming esteja bacana e que o comentário seja bom, né? Eu acho que vai ser. Eu acho que eles vão, apesar de tenderem a fazer menos torneios cobertos, eles têm a tendência de ficar melhor a cobertura. E o Wolves é um grande investimento da Wizards, né? É, eu fiquei feliz quando a Wizards, tipo, alocou, jogou o Worlds para ser um torneio mais importante que os outros oficialmente agora, tipo, com mais incentivo até para os pro players participarem. Falando em cobertura, eu fico pensando, quem são os melhores jogadores que não estão no Worlds? Talvez o Eric Frolic, porque são os principais candidatos a participar da cobertura de alguma maneira. Porque quando você tem jogadores de alto nível, é legal você ter também um comentário que consiga acompanhar. O Eric Frolic, ele basicamente já se aposentou, né? Acho que ele não é nem Platinum esse ano. 2016, ele Hall of Fame, largou. Falando em Hall da Fama e que aposentou, o Randy Bieler aposentou, eu acho que ele já não cobre esse Mundial, né? Ele se aposentou do Copperage também, o Randy Bieler. É, mas ainda vai ter o Marshall e o BBD. Não, o BDM. BBD vai jogar, desculpa. Quem eu sei que vai cobrir é o Matheus Atokay. Bacana, que é um pro player de alto nível também. Sim, é um top player, porque eu acho ele muito bom. E o bom e velho de sempre, melhor sotaque do Magic, o Rich Hill. Eu acho ele sensacional. Ele começa a falar, eu começo a ficar empolgado, assim, tipo, parece que tudo que está acontecendo é lindo. Sim, os podcasts dele cobrindo torneios são incríveis. E sempre tem aquela expectativa do LSV dropar e ir para a cabine comentar. Apesar da gente gostar É, dele e cada querer vitória desse que torneio ele vale um vá draw bem. point. Pois é. Então, dropar é meio que. Dropar não parece bom. Ele pode comentar no domingo, né? Que é só o top 4. Acho que ninguém vai dropar. É, exatamente. Dropar é meio que lost value. Falando em domingo, o formato do torneio é o seguinte: draft de Lua Arcana e Sombras em Innistrad, que é o formato de draft padrão, na quinta, no dia primeiro, quatro rodadas de padrão. Aí na sexta, três rodadas de draft de novo. Sábado, quatro rodadas de moderno. Até curioso, porque formato que os prós normalmente não gostam. E semifinal e final com um padrão. Que eu lembro, antigamente, era o formato que normalmente os prós não gostavam. Mas o sentimento sobre o moderno é tão forte que hoje ninguém reclama tanto do padrão. Vocês acham que tinha lugar para ou algum formato esquisito ou para um Legacy no Mundial? Acho que não. É, eu acho que podia ter outro draft, talvez Eternal Masters, no lugar de ser dois drafts de Eldritch Moon. Como já foi no anterior, que já foi Modern Master, né? Já tivemos Cube Draft no Mundial, né? E não deu muito certo. Então. Por que que não deu muito certo? As pessoas, os prós, não gostaram. É um formato muito fringe para eles terem que treinar só aqui. Só para aquele torneio, quer dizer. É, faz sentido, porque se você quer botar um mundial e ver o Magic de mais alta qualidade, você quer ver os formatos para os quais eles estão preparados, né? Exato. E no último dia do Worlds, a gente vai ter semifinal e final no Standard. Vocês acham que o Standard é o formato que é o correto para ter as finais, para ficar no, no, na plaquinha de deck campeão e jogada final do Mundial? Eu acho justo. Fica na plaquinha do campeão da temporada, jogando com os decks daquela temporada, né? É o que sempre aconteceu. E os decks que as pessoas usam no FNM. Sim. Mas se eu tivesse que chutar um deck que vai ganhar, não é muito difícil fazer esse chute, não. Pois é. Não é não. Pois é. É um deck que tem como no nome dele uma carta que existe no deck. E só tem duas palavras no nome. Não preciso falar mais. Exatamente. E que você joga duas criaturas que têm efeito quando entram no jogo, no passe. Exatamente. E em termos de jogadores, você acha que alguém é mais favorito que o outro? Eu acho difícil apontar um favorito real, assim, tipo. Acho dificílimo, porque a diferença do melhor para o pior jogador desse torneio é muito pouco. Real não existe, mas também não é difícil dizer qual que é provavelmente o melhor de todos esses. Sim. Afinal, o Owen acabou de ganhar o Player of the Year bem convincentemente. Sim. É, o Owen, sem dúvida, é... Se alguém fosse apostar, seria a aposta mais racional. Exato. Porém, a vantagem marginal dele em cima do segundo não seria muito grande. Eu digo mais, eu acho que é mais fácil você imaginar quem seria o jogador mais fraco. Provavelmente é o jogador que entrou por ser campeão do MOL. Mas eu já vi ele fazendo outros resultados em GP também. É, óbvio que ele não é um jogador ruim, mas eu acho que ele vai ser de todos o que está menos provado e menos habituado ao ambiente do Pro Tour. O formato que eu estou mais excitado de verdade para ver ele nesse torneio é o Modern. Porque o Modern, como tem... Ele não tem muita margem para habilidade na hora de montar o deck, mas ele tem muita margem para habilidade na hora de jogar com o seu deck. E como são os melhores jogadores do mundo, você assistir o Owen jogando de Infect, por exemplo, é um espetáculo. É, de qualquer jeito vai ser sensacional esse torneio. Eu sinto falta, uma parada que eu queria ver era tipo Finkel versus Kaibud. Eu acho que tinha que ter todo ano. Eles tinham que fazer um tipo Liga dos Veteranos ou algo parecido, tipo chamar esses caras e botar pra jogar. Não é a Vintage Super League isso, não? É verdade. Mas tem que ter a câmera ali, tipo. Sei lá. Mas tem. Não tem câmera na hora de jogar, mas tem câmera quando eles ficam comentando. Tem que ser IRL, pra estar um de frente pro outro, dedo no olho, essas coisas que fazem parte dos esportes. Que nem aquele showdown que teve do Brad Nelson contra o Guilherme Matinho alguns anos atrás. Aquilo ali foi muito bom, né? Eles podiam fazer mais daquilo lá. Eu tava torcendo pro Owen e o Seth Melt empatarem pra gente ter um showdown desse. Pô, seria muito legal também. Bacana. Essas partidas isoladas, tipo duelo de cowboy pra decidir um desempate, são bem interessante. Fica, aquela lá foi sensacional. Fica um evento, parece luta de boxe, né, de título, que são só os dois caras que vão lutar, aquela antecipação. E boxe é um negócio muito datado de se falar, né, que hoje é UFC. Tinha um formato que era específico, que eu nunca vi em nenhum outro lugar, que era tipo um selado de 8 boosters, de 11 boosters, 12 boosters, lá, um número absurdo desses assim. Winston Draft? Não, selado. Cada um deles abria um número absurdo de booster lá e montava um deck. E aí é um negócio muito absurdo. Eu achei muito, muito legal aquilo, porque é o formato que só existe ali, nunca ninguém viu. É uma versão ligeiramente underpowered do Block Constructed. Exatamente, era exatamente uma versão ligeiramente underpowered do Block Constructed. É legal porque você não precisa, diferente desses formatos estranhos que existem. Que tipo Commander, que você não pode botar num torneio porque você não pode fazer um monte de gente preparar para aquilo. Nesse tipo de showdown, dá para fazer, porque são só duas pessoas. Uma tem que se preparar contra a outra e acabou. Então dá para se preparar para esse formato, mesmo que seja por mais absurdo que ele seja. Então, acompanha a cobertura do Worlds. Quem curte outros games também, vale a pena acompanhar a cobertura do PAX, que vai ter vários streams no Twitch com lançamentos de novos jogos, vai ter alguns YouTubers famosos, alguns streamers famosos por lá também. E na semana que vem, com certeza, vai dominar a nossa pauta, a cobertura do Worlds. E a cobertura do Worlds pela Wizard, você vê que o torneio começa na quinta, E daí na sexta só tem três rodadas, no sábado só tem quatro rodadas, porque a Wizard vai cobrir todos os anúncios dela. E todos esses anúncios do calendário vão ter um evento, vão ter cenários e gente fantasiada e essas coisas todas. Vai ser tipo um show da Wizard, segundo eles mesmo. O canal da Wizard vai ficar, do Twitch, vai ficar passando esses anúncios também. Perfeito. E semana que vem a gente cobre aí tudo o que aconteceu. Para fechar, Jaqueline, onde as pessoas podem comprar cartas mágicas com mana fixa? Na nossa loja online na Liga Magic ou direto no nosso site www.manafix.net. Vai ter uma aba loja lá, junto com as abas dos nossos conteúdos, né? Tipo, decklist, vídeos, áudios, tudo. É onde você consegue encontrar também o nosso podcast. E pode achar no Facebook, manafix.net. Twitter, www.twitter.com/manafix. Você já falou do arroba underline Jaqueline? Pode falar comigo direto, arroba underline Jaqueline. Eu tenho ficado bem mais ligado no Twitter agora. Jaqueline está engajado. Tô engajado e você pode seguir o Fadinha no Facebook, na sua página de atleta. Exatamente. Qual o nome da sua página, Fadinho? É Leonardo de Castro Fadinho. Beleza. É, mandem mensagem lá para o Fadinha. Como se fosse o amigo internauta Wilson, só que mais. Pode mandar. E vocês podem também falar comigo sobre Magic Generalidades no Twitter, arroba o_tomás. E diferente do Jaquel, eu sempre estive muito engajado no Twitter e continuo. É que eu sou um cara da roça, mano. Gosto de falar ao vivo. E se você quiser ir na nossa loja física conversar ao vivo com o João, que também não tem Twitter, você pode ir na rua 7 de setembro, número 31, sobre a loja, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sim, é a única loja de Magic na região serrana do Rio, onde você vai ser atendido por um competidor do Pro Tour com duas participações. Valeu, galera. Fechou? Até semana que vem, então. Boa sorte para os planinautas aí no Mundial. Eu, particularmente, eu sempre que o PV e o Vili estão jogando, eu torço por eles, então. Vou torcer pro PV, mas vou torcer pro Bolovo também. Se algum dos brasileiros ganhasse, seria muito maneiro. E até semana que vem. Valeu. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima.